Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui com o Rui. Verdade. Verdade. É verdade, com confirmo. O Luís. Confirmo também. E com o Ruth. Confirmo também. Confirmo isso também. Bem-vindos a mais um episódio do Papo Seco. Este chama-se Super Papo Seco, sim. É super, não te esqueças. Super Papo Seco. Não é mega, não. Nós não queremos ser confundidos com o outro podcast que existe chamado Papo Seco. Oh, sério? Sou com padaria. Mega. Oh, meu Deus. Yeah. Eu não quero discutir sobre trigo. É, mas é o que eles fazem, nós não queremos passar por cima. Super Papo Seco. É. Mais um. Super Papo Seco. Okay. Estamos em qual? No quarto? Estamos no quarto. Pau! E onde é que podemos ver e ouvir? Podem ver no YouTube e podem ouvir no iTunes. Ok. É isso. Fixe. É só procurarem. Ok, boa. Parabéns, Ruth. Obrigada. Tu sapaste bem, foi a tua apresentação. Podias ter posto um bocadinho mais de entusiasmo aí no... Eu não consigo. Quando fico sob pressão, fico muito seca. Ok. Yeah, okay. Eu também fico um bacalhau. Mesmo. Se alguma vez isso me acontecer, eu estou basicamente ali de um teleponto. Fico bem poker face assim. Yeah. Olá. Pronto, não disseste uma curada nenhuma, acho eu. Mas porquê que, porquê que a Ruth está a fazer isto? Porque no episódio passado tu perdeste as fake news. Exatamente. É, perdi bem. Como consequência tiveste que apresentar. Acho que... Para mim está ótimo. Está ótimo, sim. Mas precisávamos de mais entusiasmo. É preciso... Eu acho que é prática. Tenho que fazer mais vezes. Ok. Tens que apresentar Diga. Como feromonas. Não queres imitar? Não. Não. Ok. Eu vou deixar a minha imitação para um episódio em futuro. Ok. Super Papo Seco, episódio número 4. Olá, Ruth. Olá. Olá, Rui. Outra Olá. Vez? Olá, Luís, sou eu. Já fizemos isto? Sim, mas é para... Está a gritar. Agora eu tenho que gritar para o mundo, certo? Não! O derradeiro podcast sobre videojogos não é sobre pães. No mundo inteiro. É o único. Yeah, é o único, sim. É por isso que é derradeiro. É por isso que eu pensar se havia outro. É fácil ser o melhor quando és o único. Yeah. Vamos falar sobre videojogos esta semana. E hoje vamos começar um episódio com... Está aqui escrito, vocês estão a ler. Correções! Ah, vamos ter a nossa primeira correçãozinha. Que eu até fiz o convite no primeiro episódio para nos mandarem umas correçõezinhas. Pois é, alguém disse bacurada. Exatamente. É. Nós quando dizemos bacuradas... Metemos o pé na boca. Aí eu digo eu já disse bem bacurada e não corrigi nenhuma. Sim. Epá, eu não acredito. É até ao dia. Tipo, aquele pessoal que está a ver e ouvir isto e pensa... Ah, aquela gente está a dizer tanta merda. Tipo, sim, yeah, uma que eu disse bem foi aquela do jogo para o mobile. Sim. Qual? Do campismo, que já não me recordo o nome desse jogo. Boa, agora estás a fazer a segunda bacurada, é isso? Estás a o Animal Crossing agora. Pocket Camp. Eu confundi o Animal Crossing com o Puppy Island. Puppy Island? Puppy Island? Da PS2. Ok. Ou da Wii. Ai, olha, pronto. Mais 3 ou 4, não é? Para quê? O gajo enfia. Puppy Island? Vamos enfiar. Para quem não sabe, é fixe. Estão todos convidados a deixarem uns comentáriozinhos e correções quando dizemos coisas muito irritantes e opiniões que... estão erradas. É aí que vocês querem chamar de nomes. Sim, também. Sobretudo em relação a coisas portuguesas é sempre mais chato quando nos enganamos. Yeah. Neste caso, no episódio passado, nós estávamos a falar de um dos jogos que ganhou um concurso cá em Portugal e mencionámos o Game Nest. Pois foi, o Game Nest. O Game Nest e um senhor chamado no YouTube. Senhor? Chamado Ivan Flow. Vou rezar a Deus. Eu estou a... Ivan Flow, não. Este é o nome oficial dele, Ivan Flow. Não acredito. É o que está no YouTube. Não pode. Não creio. Oh, Ivan Flow. É o Ivan Barroso. Eu sei. O Ivan Barroso, que é professor na ETIC. Sim, exato. É professor na ETIC. Numa universidade. Não. Ah, universidade. Sim. Ah, ok. De... Correções. Manda-nos mais correções, Ivan. Ivan, dá-lhe. Mas pronto, ele é professor de videojogos. É assim, isto pode-se dizer que é tipo uma temática que... Sim, porque não. Ok. Pode. Tem tipo a sua disciplina. Ele é uma professora de videojogos. Yeah, sim, tem a sua especificidade. Sim, game design, obviamente. Não é de game design, mas. Okay. Sim. Pronto, ele comentou no nosso post, no nosso vídeo. No terceiro episódio. No terceiro episódio. Yeah. E vou passar a citar. O Game Nest é um laboratório experimental de videojogos composto por três instituições: PlayStation First, ETIC, ETIC Algarve e IP Leiria, que é Instituto Politécnico Leiria. Música dramática aqui, boa. Os jogos que fazem parte do programa neste momento são Out of Line, que nós já mencionámos, que a Ruth... Outra vez o Out of Line, enganaram-se. Segundo a Ruth, é Inside Out. É Inside Out. Yeah, eu acho que está na altura de mudar esse nome. Obscuria também faz parte dessa lista de jogos. O In Light, Bifrost Spire e Nameco. Neste momento, 4 deles são finalistas nos PlayStation Prémios, que eu chamava PlayStation Awards, uh-huh. E 2 foram vencedores no Nordic Game Discovery Contest, pronto, que é o tal contest que eu estava a falar. Foi o Obscura e o Inlight, que acho que também ganham um prémio. E o Inlight, não sei se vocês jogaram Pronto, não. Esse sim é de um estúdio de... do Algarve, e era duas personagens que estão ligadas com uma linda. Sim. Essa sim. É bagiro. Não joguei, mas recordo-me de teres falado dele. É co-op. E depois, comentário final, qualquer dúvida sobre orgânica ou objetivos da Game Nest, perguntem. Isto já não é uma correção para nós, certo? É uma dica. É uma dica. Sim, opa, são coisas que nós queremos ir explorando ao longo, mas ao longo dos episódios. Exato. E pessoas que queremos convidar, acho que pessoas destes jogos eram fixes. Aliás, já começámos a falar com o rapaz do Out of Line, o Francisco. Lá está, Out of que Line. É o Inside Out segundo a Ruth. Eu vou insistir tanto com isso. Yeah, a ver se ganho. Não, mas aí sim eu estou muito surpreendido do Whitman não ter ganho um dos prémios. Completamente, como é que isso é possível? Como é que não ganhou? Não sei. O Luís aqui dá tanta força, a ver não, se é. Aquilo... É tipo, eu aposto que ele votou, ele não sei se pode, mas... Eu votaria. Votou, não olhava para os jogos que estão lá, então... Tens lista de votos e depois acrescentas mais um. O Luís acrescentou. Whitman. Check. Best game ever. E pronto, para quem não reparou, eu estou um bocadinho doente. Estive doente nestes últimos dias. Portanto, pronto, se tiverem mais coisas a apontar, escrevam, por favor, e nós corrigimos ao vivo. Nós somos muito humildes. Estás a olhar bem. O que é que estás a fazer? Estou só a brincar aqui com o órgãozinho. A Ruth está a mexer num piano aqui. O que é que vocês fizeram esta semana? Alguma coisa de notável ou não? Não, jogaram coisas? Eu fiz uma cena bem fixe. Ok, então vou deixar falar, porque eu não tenho absolutamente nada. Então, o que é que fizeste? Então, esta terça-feira... Eu fiz um torneiozinho de Magic com os amigos meus. Fizemos draft mode. É isso. Eu perdi logo. Os nabos como eu, o que é draft mode? Aí, como é que eu vou explicar isto? Então, espera aí. Tens um grupo de amigos. Uhum. Não consigo imaginar isso, sim. Não tem. Não tens. Não consigo imaginar isso mesmo. Imagina, não sei. Ok. Seres humanos. Seres humanos, talvez. Imagina interagir com eles. Mas pronto. Compram boosters. Uhum. Da edição atual ou de outras edições, whatever. Uhum. Mas não misturem edições, que isso é um bocado chunga depois para fazerem. E depois cada um saca um booster, abres, tiras uma carta, passas ao teu colega do lado, e é sempre assim: tiras uma carta, passas. E vais construindo o teu deck. Ok. E no final jogas com ele. Quem gastou dinheiro nesse deck? Todos. Isto não é tipo. Eu já não jogo há muitos anos, mas eu tenho ideia de que um booster é de 5€. E acho que. Compramos, compra-se 2 ou 3. Éramos 8 e gastávamos 10€ cada um. Pois é, isso. Isso foi um torneio ou foi só um jogo? Foi um torneio entre amigos, foi uma cena oficial. Sim, normalmente os torneios a sério tu levas o teu próprio deck, etc. Tipo, mas... começámos às 5 da tarde, fomos tipo até à meia-noite. Essa é a parte fixe. Foi bem divertido. Pá, nunca joguei muitos jogos de cartas. Tu também és viciado, não é, Rui? Ou eras? Não, era. Nem a sueca? Não. Peixinho, não é? Peixinho não é sério. Eu joguei Pokémon. Segundo ano. Pokémon. Eu nunca joguei Pokémon. Eu joguei Chrome. Com cartas Pokémon, é fixe. Ganda Chrome. Eu tinha cartas. Ganda Chrome. Sim. Eu ia ficar médico com os gajos, sério. Eu tinha algumas cartas de Pokémon, mas nunca... Pá, era só coleção. Era só coleção, porque curtia daquilo. Era só mas... para colocar na parede, dizeste isso, um póster, bem pequenino. Também tive algumas de Marvel. Yu-Gi-Oh! Não, Yu-Gi-Oh! Nunca tive. Ah, eu tinha vez. Mas eu lembro que eu andava a jogar Marvel, havia um jogo de cartas que era da Marvel. Andava a jogar Magic, havia um da Marvel, que foi descontinuado, pelo menos em Portugal, tipo, no espaço de 2 anos. Ninguém jogava aquilo, não acho. Fazia ideia que mas era tinha... muito fixe. Eu lembro, tenho boas memórias de jogar aquilo, mas já foi à boa da tema. Mas nunca mais joguei, não. Tirando Hearthstone. E a Hearthstone eu joguei. Jogaste isso? Se não é supostamente Magic, joguei em mega não. Pouco. Quer dizer, em versão básica tão... e. Então, para isso, qualquer jogo. Não, eu achava que era mesmo inspirado ou não. Não tem nada de. Opa, olha que em alguns fóruns, tipo, o pessoal costuma. Tipo, a cena da mana, tipo, no máximo. De Hearthstone e de Magic estão ali relacionadas. Mas... Eu acho que muitos destes jogos de fantasia, etc., tipo, partilham sempre algumas coisas. Não. O pessoal de fantasia das cartas vai pescar, sabes o quê? Dungeons and Dragons. Ah, isso é verdade. Pois é. Isso é que é a base. É verdade. É a base de tudo. Dungeons... É a base do ser. Já jogaram isso? Base do ser. Já jogaste Dungeons? Sou bem mais jogar Dungeons. Reed Masters. Como é que se chama o gajo que faz as regras? Dungeon Master. Dungeon Master. Conheces pessoas que dominam bem isso? Conheço. Posso dizer o nome de uma pessoa? Podes. Uriel Cordas. É o melhor... Grande nome. É o único que eu conheço. Não, mas é bom fazer Dungeon. Isso é fixe. Fazer história até. É bom. O empenho é aquele tipo... Traz os folhinhos para o pessoal preencher as personagens. Tem um bué livrinhos sobre... a cena, não é? Eu não sei como é que ele se chama, mas pronto, tem, story, tem regras, o lore. Ouve, é bem preocupado contigo. Ele tipo pega-te na mãozinha, guia-te, mas não é tipo, diz, não, tipo, está aqui. Não, mas isso é fixe, é fixe. Está aqui tudo, agora vai. Eu porque... para o mundo, meu filho, é bem divertido. Eu nunca joguei. Ok, eu também nunca joguei e acho que gostava. É bem divertido, experimentar, é bem pelo menos. Divertido. Eu sou bem má porque eu não tenho muita criatividade, lol. Mas é bem giro. Ok. Okay. Em videojogos, alguém jogou alguma coisa decente? Eu tenho, pronto, eu ainda estou a jogar Horizon, mas não vale a pena pegar aí, até igual. Sim. Joguei dois interessantes. Joguei o Hidden Agenda, não sei se vocês sabem. Ok, compraste isso? Comprei o Hidden Agenda. Physical copy? Physical. Ok, vou-te pedir emprestado. É para o quê? Para PS4? PS4. É um daqueles... a PlayStation está a fazer uma cena para a PS4, que é os jogos Playlink. São jogos que tu jogas com teus amigos. Eu sei que o Luís não, não sabe muito bem. Yeah, eu não tenho. Mas toda a gente joga com... Ninguém precisa de um comando, toda a gente joga com o telemóvel. Sacas a aplicação. Okay. E, sei lá, os que saíram agora, um é Sing Star, portanto é só cantar. O outro é The Quiz, é tipo um trivia, um jogo de trivia. Não, esse é o Saber é Poderes. Uma coisa assim de género. És tu, é, não é trivia, mas é sobre os teus amigos. Portanto, estás a fazer coisas relacionadas com... Estás a responder quem é que tu achas que seria o primeiro a ser expulso de uma aula. Uma coisa assim. Depois, toda a gente responder o mesmo, toda a gente ganha pontos conforme maior número. Enfim, é um bocado difícil explicar as regras assim de repente, mas é giro. A PlayStation está a puxar bué por isto. Está a fazer bué, a publicidade bué isto. Basicamente, é um jogo que toda a gente pode jogar como precisas de comando. É isso. Esse lado é fixe. Porque, por exemplo, foi o que aconteceu com o Hidden Agenda. Hidden Agenda é diferente, não é nenhum destes assim deste género, mas é mais... estás a ver o Until Dawn? Pronto, é dos mesmos que fizeram da Supermassive Games, que fizeram o Until Dawn. O jogo tu não controlas as personagens, apenas decides para onde é que... Sim. Quais é que são as decisões. E isso é tomado em grupo sempre. Por exemplo, e dá para jogar até 6 pessoas, que foi o caso que nós tivemos. Nunca pode haver empates, tem que sempre, ou seja, nós temos que discutir. Consenso, certo? Tem que sempre, não é consenso, não? Ou seja, não precisas de 6 pessoas do mesmo lado, tem que haver uma maioria. Tipo, mas, por exemplo, se tu fizeres certas coisas bem, tens takeovers, e se usares um takeover, por exemplo, está toda a gente aí para uma decisão que tu não te interessa, podes fazer takeover e só tu é que tomas aquela decisão naquela vez. Mas só podes fazer isso uma vez ou duas no jogo. Conforme coisas que podes apanhar ao longo. Se encontrares pistas, foste tu a encontrar pistas. E já acabaste? Isto é tipo 2 horas para dizer. Ok. Outra então vem a parte que é muito, muito frustrante para mim, porque eu adoro a ideia no geral. E foi divertido a primeira vez, mas foi uma experiência muito, muito frustrante, porque primeiro tu nunca. Ou seja, a ideia de tomar decisões assim em conjunto é porque tu nunca sabes quais é que são as corretas ou erradas, né? Claro. Tipo, a ideia é ser zonas cinzentas de escolhas, mas tomámos as que tomámos na altura e chega uma certa altura em que o jogo por isso simplesmente acaba e tu sabes que não é um final, não é o fim, estás a ver? Aquilo é um dos fins que o jogo tem. Pois. É que inclusive, pronto, não é um game over, tem créditos, tem o seu fim. E de repente, aquilo que me deixou mesmo muito, muito frustrado é que o jogo começa do início. E com tutoriais, com tudo, tal e qual, exatamente como está, perde 100% a pica de estar a ver aquelas cutscenes outra vez. Tu não podes passar à frente. Seca, não podes passar à frente então, porque tens de tomar uma decisão. Então não podes passar à frente de decisões, não é? A verdade é que nós fizemos isso 2 vezes, não correu bem. E passámos para o modo competitivo, que é muito mais engraçado. Em que um de nós tem um hidden agenda e que diz-nos na carta no nosso telemóvel a dizer: tu tens de fazer com que a personagem consiga X. Então tu basicamente tens de convencer a toda a gente que não és essa pessoa que está a fazer com que isso aconteça. Sou bem má nessa isso cena de... causar ansiedade. Eu sou bem péssima. É espetacular. Isso eu admito que foi a única maneira de nos ter posto a jogar aquilo pela terceira vez, a ver as mesmas cutscenes pela terceira vez. Porque, torna-se muito, muito secante. Eu fiquei com muito pouca vontade de passar pelo jogo até ao fim, ou tentar, porque nada me garante que eu chego mais do que joguei e depois não me acontece um final destes assim meio merdosos. Então, como não há nada que me garanta isso, eu estou ali quase a perder 2 horas depois de voltar a tudo. Claro, isso. Claro, não é isso, mas é. Pá, é mau, pronto. Essa parte é má. Eu acho que o jogo é divertido e ainda é de jogar mais dele, mas... é difícil para mim parece recomendar assim. Parece que o replay assim, value é que parece um bocado... o replay value limitado. Pá, lá, se fores para o modo competitivo, é tipo, sim. Ok, vou te emprestar isso. E pois, a única coisa que eu cheguei do Playlink foi o S2. Jogámos no centro de joga com uma banda que é. Estou com uma branca, Rui, ajuda-me. Foi o Zatoa? Zatoa. Jogámos com o Zatoa. O que é uma ganda seca ali? É que não sei, tu tens de sacar uma app e isso irritou-me bué. Também tens de sacar para o ficámos aqui tipo meia hora a tentar sacar uma app porque a net era bada lenta. Okay. E os jogos que eu tanto jogava com telemóveis eram os do Jackbox. Em que tu basta ires a um browser, tipo Safari ou Chrome, vais a um site e estás imediatamente dentro do jogo, é bada rápido. Aqui pois... tens que sacar uma app. Tem que ter todos o mesmo Wi-Fi. Pá, não sei, não achei muito simples. Pois, não, eu também me faz um bocado de confusão. Porque é que é uma app para cada jogo? Porque não é só uma que é Playlink? Eu não percebo isso. Eu também não percebo. Ou seja, podia, imagina, sacas a app Playlink que tem tipo capas ou megas. E dentro da app decides, olha, quero o pacote X. E saca-te as perguntas ou quer que seja, precisa do jogo X. Isso não, eu acho que não é muito intuitivo, pá. Não sei, ter que sacar uma diferente para cada um. Obrigar as pessoas que tens na tua festa a pôr uma app nojenta no telemóvel delas. Pessoal, para tudo, bora sacar apps agora. Exato. Estamos todos a divertir. Eu já tive literalmente uma situação dessas. Exatamente, em que foi tipo isso e depois houve uma pessoa que não. A net não estava a funcionar, estava demorou tipo 20 minutos a sacar a app. Sim. Não, porque há sempre uma pessoa no grupo que tem um telemóvel que não é tão bom e que demora bué de tempo a sacar ou a instalar ou sequer a trabalhar dentro da aplicação e depois tudo fica ali meio preso e é tipo, sim, mas nós queremos nos divertir, mas até lá... Merda, meu, comprei um iPhone. Tu partes esta cena. Não, essa parte é um bocado esquisita, mas eu mesmo assim acho que o Jackbox é mesmo intuitivo e fixe, meu. Eu por acaso nunca joguei nenhum Jackbox. É muito fixe aquilo. Nunca joguei um jogo. Jackbox é tipo. Há boy party games bad fiches, de desenhar, de quiz, de não sei o que, eles estão sempre a inventar cenas novas. E é isso, é browser no teu telemóvel, vais a um site deles, estás logo dentro da. Ligado à PlayStation 4. Cool. Não, e é fixe porque são poucas as vezes em que de repente tens mesmo toda a gente em tua casa e está toda a gente a participar. E não é tipo uma pessoa... E o especial quando isso acontece. Pois é, porque é um caso, não é? É um caso especial. Mas pronto, são party games acho que perfeitos, muito fixe. Mas eu quero experimentar esse. E eu cheguei ao fim do Mario, dos créditos. Já tinha dito isto no episódio passado. Cheguei aos 500 e tal mundos e acho que desisti mesmo, por acaso. Desististe? Vou deixar mal. Não vou conseguir fazer 900, não tenho pachorra. Eu acho... Mas espera. 800 e tal. Eu tenho 400... Ah, tens 800 e tal? Não, eu tenho 505. Já vi cá lá um mundo super complicado em que eu tenho vontade de partir paredes quando estou a tentar jogar aquilo. O Darker Side da Moon. Mas se tens o Darker Side, tens pelo menos 600, meu. Não, é 500. Ah, é 500. Eu cheguei aos 500, desbloqueei um novo nível. É tipo um nível super complicado para teres uma Moon. É assim, desiste do jogo quando acabares esse nível. Mas vale a pena ver o que vem a seguir? Eu acho que vale. Eu acho que é giro. É? Ai, caralho. Não é só uma Moon de merda. Não vale nada, que eu não quero saber. Okay, eu acho que há mais qualquer coisinha. Ok. Não é nada, atenção, não fiques à espera tipo um novo fim ou renovar o que é que seja, mas é para já conseguires fazer esse nível é fixe. Sim, mas eu tenho. Tens algumas tentativas, também demorei um bom bocado. Mas acima de tudo tem lá uma coisa que eu acho fixe. É tipo, dá um tom diferente. Para a Ruth, que não sabe do que estamos a falar. Não, eu sei que estão a falar. Sim, recebes 500 mundos, abre-te um novo nível que é tipo um mega challenge gigante. Sim, eu percebo. Em que não podes morrer. Não tens checkpoints. É grande, não é assim tão grande, atenção. Pode parecer grande, mas não é assim tão grande. Tens que fazê-lo todo só com uma vida, pronto. Tens de chegar ao final. É difícil, mas é uma questão de hábito. A minha cabeça não tem muita pachorra. E pronto, e depois, portanto, acabado Zelda, acabado Mario, decidi ir para o meu backlog e comecei The Last Guardian. Ok. Bem fixe. Nice. Sabe qual é? Estava na altura. Então, espera isso. Estou curtindo só joguei tipo uma hora e meia, pá. Mas desde o início, tu não tinhas começado a jogar? Não tinha começado. Está tipo na minha estante há... 3 mil, sei lá, não sei quando é que foi. É tipo vinho do Porto. Está melhor agora o jogo. Tá mas tu gostas bué tipo das animações do bicho, das interações com ele. Eu sei que a minha opinião não é mais popular porque o pessoal neste jogo ou adora ou odeia. Eu acho que é um jogo excelente, para mim é provavelmente o melhor do ano passado. E epá, para quem gosta de Ico e de Shadow of Colossus, pá, acho que é obrigatório. Jogos, mesmo que tu não chegues ao final e estás frustrado, tipo, acho que toda a gente deve passar por aquilo se acho gosta desses jogos. Nos três há sempre aquele ponto de frustração que é tipo, foda-se, não quer mais. Mas este, yeah, este tem este... Aquilo é pouco responsive e não sei o quê, não é? Ele, yeah, ele age mesmo como um animal que está um bocado a cagar, pá, para ti, acho. Isso é bada fixe. Mas é bada fixe, tu a adorar isso. Não, sim, só que o que acho que torna o pessoal frustrado é porque ele de facto responde àquilo que tu lhe fazes, por exemplo. Pode, sem querer entrar em muitos pormenores, mas há três coisas principais que tu podes fazer a ele para que ele tenha uma ligação maior contigo, que é dar-lhes comida, que é quando ele leva com flechas, poucas cenas, mas há cenas, sorry, spoilers, sem tu podes tirar, trailer. Exato, mas é isso, está mesmo na tarefa, tu podes tirar, estás a ver? Ah. E se tu demorares mais tempo a tirar ou menos tempo, e podes-lhe fazer festas, há um botão só para isso. Esse tipo, essas três coisas foram já provadas como sendo importantes para que ele seja mais responsável. E quando eu joguei o jogo, não sabia disso, mas calhou ele ser responder muito bem, mas acho que há pessoas que principalmente não respondem. Aposto que passavas tipo meia hora ali só a dar festinhas no gajo. É bem da fixe, 20 minutos. Eu é da animação também do boneco em si, que é bem específico daqueles jogos em que eles são assim meio bumbly e caem. Eu gosto. Eu gosto bem do modo como tu, o bicho e o boneco. O boneco, não sei. É o boneco, pá! Opa! É o Trico e o Mute, não sei como é que ele chama. É o boy. A personagem, o boneco. O boneco. Também piada. Mas depois há outras cenas bem fixe, que é tipo. Porque o gajo parece ter mesmo um bocadinho de vida, que é tipo um... Eu estava a tentar... Eu tinha que estava numa sala gigante e tinha que subir. E estava a ver claramente um path que eu tinha que subir, fazer a escalagem à Assassin's Creed. Assim, umas plataformas azuis, muito claramente, de game design. Sim. E eu estava ali a tentar chamar o palhaço do Trico para um canto para eu poder subir para cima dele e depois saltar para a parede. Estava a tentar fazer isso. Às tantas, subo para cima do Trico... Estava mesmo quase lá na plataforma, ele decide virar-se e leva-me para outro sítio. Eu fiquei bem frustrado. Não, mas fiquei frustrado, mas depois percebi, ah, peraí, ele estava a mostrar outro caminho. E eu fiquei fascinado com isso. De repente, ele mostrou-me, levantou-se para uma zona que me deixou bypass aquela parte toda que eu estava a tentar subir. Isso é fixe. É bué da fixe, eu achei isso fascinante. Tipo, foda-se, isto é perfeito. Nem sei em que cena é que poderá ser, porque eu tenho a ideia do jogo não ter muitas opções diferentes. Não, é assim, foi tudo na mesma sala, não foi tipo uma bifurcação gigante. Era uma sala que tinha uma escalagem assim, e ele sempre levar-me tipo, logo para um segmento. Bacana. Opa, lá está, eu naquele jogo eu acho que é muito tipo, nada é totalmente garantido, mesmo que seja frustrante, porque eu percebo que seja, tipo, há pessoal que por exemplo simplesmente não curte do jogo porque, pá, tu dizes, tu sabes que aquele caminho está ali, ele sabes que ele tem que saltar aquela ponta ou aquele sítio, e se tu dizes para ele fazer, e diz, ele não faz, e pior, vai para outro sítio, e demora bué de tempo a chegar a outro sítio, e tu já sabes o que é que queres fazer, a questão é que... ou seja, eles têm um trabalho tão grande a fazer com que tu sintas que aquilo não é mais do que uma inteligência artificial e polígonos. Eu acho que aqui acaba por funcionar. Mas... Eu também acho que está a funcionar super bem isso. Eu não joguei, mas vi gameplay. E pronto, dá mais vida àquele boneco. Não sei, eu acho honestamente o jogo fenomenal. Mas vamos ver que experiência é que vais tirar dali. E Ruth, tu jogaste alguma coisa? Tiveste tempo de jogar alguma coisa esta semana, não nem por isso? Já disse, man, Magic. Ah, só jogaste Magic? Só! Ok. E chega. Tipo, andei aqui a fazer um deck e a... Gastar dinheiro? Gastaste. Sim. Ok. Investi. Investimento para o futuro. Então vamos passar para umas pequenas notícias. Por acaso aconteceu muita coisa e eu não estava à espera esta semana. Achava que estava... conta lá, quer saber? Espera, falta... Não tem. Ah, não tem. E agora falta um fim para as notícias. Ah, é só isto. Oh, desligou-se. Acontece. Muito bom. Este foi o melhor fim. Foi bem da bom. Todas as vezes é o melhor. Já não sei como é que se faz. Estou naquela... Vão sair cereais Mario. Oh! Isto é a melhor notícia. Mas que... nos Estados Unidos em dezembro. Eu não sei como é que está a situação cá. Estou muito expectante para saber qual é a release date destes cereais. Se forem tipo aqueles Ai, aqueles cheiros americanos bem conhecidos, fruit cenas. Fruit Loops? Não, é Fruit Loops. Estás a falar daqueles com marshmallows lá no meio. Yeah. Isso é Fruit Loops. Eu odeio os cheiros americanos, são bem sugary, meu. Mas são parecidos com estes, eu acho que sim. Ai, que tem, horror. Tem assim um... Qual é que é a marca? Ah, Kellogg's. Ah, ok. Kellogg's é capaz de aparecer. Mas sei que tem assim uns cogumelos e umas caixinhas com ponto de interrogação. E qual é a melhor parte? Serve como um amiibo. Yeah, isso é de facto a melhor parte. Não é, um não é o valor nutricional da... Estes bonecos, os amiibos, são os bonecos da Nintendo, Toys to Life. Ah, que tu colas à Switch e acontece qualquer coisa no jogo, nunca acontece. Depende do jogo. Mas os amigos são uma merda porque não funcionam nada. É só uns collectibles. Yeah, são os collectibles. Foi a tentativa deles serem collectibles com. Por exemplo, acho que no Smash Brothers tem qualquer coisa. Sim, não sei. Bem, não sei. Acho que desbloqueiam uns fatos para as tuas. Yeah, exato. Assim. É para pronto. Quitar a personagem. Yeah. Neste caso a, é um caixa, DLC, no fundo. A caixa de cereais é um amiibo, isso é fascinante. Pegas na caixa, espetas na Switch e aquilo dá-te moedas e corações de é Mario Odyssey, que é a pior coisa de sempre. Sim, não interessa a ninguém. Isto é a minha Switch. Eu estou aqui e penso assim, ai, fogo, não tenho vida suficiente. Similar, olha, ainda tem cereais que se foda. Tiras aquele saco e depois estás aqui a esfregar. Opa. Tipo, aquilo contra a Switch. Eu infelizmente sou um bocado viciado. Eu já comprei os que queria, não vou comprar mais. Eu tenho alguns amiibos, mas vou ter que comprar uma caixa. Não sei como é que vou pôr lá aqui dentro da minha estante, né? de cereais. Não, agora tu tens de ter um novo hobby, que é uma coleção de caixas de cereais. Mas não sei se isso agora virar moda. E espaço? Eu já estou a imaginar o pessoal a cortar. Não, aquela é a parte que tem o chip e que cortas a mão. Já deve ter havido outros casos disto em Portugal ou não? Vocês lembram-se de outras marcas que tenham crossover com cereais? Existe isso cá em Portugal? Porque isso lá nos Estados Unidos acho que acontece muito. Tipo, em 100 jogos ou assim? Não, em jogos. Tipo, marcas não cereais que se juntam a cereais para lançar uma cena especial. É pá, de certeza que houve, eu não me estou a lembrar. Não estou nenhuma. Não tenho. Mas é um collectible que eu quero ter, de certeza absoluta. Então, olha, manda vir. A seguir, Mega Man 11 foi anunciado. Isto é um bom dia para quem é fã de Mega Man. Porquê? 7 anos? 7 anos? Os fãs de Mega Man não têm um jogo novo durante 7 anos. Durante 7 anos, ok. Não sabia que era assim. E tiveram durante 23, tipo, sei lá, 50 jogos, eu não sei. Mas saiu o Mighty No. 9 há um ano ou dois. Yeah. Ninguém quer saber do Mighty No. 9. É um jogo que vai sair para Xbox, PC, PS4, Switch, Intellivision, Game Boy, Amiga. Macintosh, Spectrum. NES original, vai sair em todas as consoles. Vai abrir um arcade, vai haver um arcade machine. E é tudo Mega Man 11. Até mais sucesso. Isto porque já são os 30 anos de Mega Man. O jogo vai sair no verão de 2018. Yeah. Vocês jogavam o Mega Man sequer quando eram... Não, eu tenho que admitir. Eu sempre quis jogar bastante. Mas... Jogar agora o... Qual? Desde que comecei a jogar mesmo há 3 anos. Eu por acaso tenho tipo na NES, mas comprei posteriormente e nunca joguei muito quando era puto. Eu não tenho nessa... Eu gostava... Em relação ao Mega Man é daquela série que eu gostava mesmo de entrar, tipo, a série. Porque eu gosto do jogo, eu gosto de tudo à volta dele. Só como não cresci à volta daquilo, sinto que é um bocado difícil. Yeah, eu também não consigo entrar... São 10 jogos... Só na série principal, depois o Mega Man X são tipo 7 ou 8 também, mas um pois. Tipo, há um Super Nintendo com um aspecto muito fixe, não sei qual é. É o X já? É, Mega Man X. Será que era tipo 6? Não? Não. Bem, correções pessoal, mandem. 6 é só, saiu de 1 ao 6, saiu na NES original. Ok. Depois o 7 na PS1. O 8 na PS2. Bem, tu tens O 9 e o 10. Uma sabedoria enciclopédica. E o Gritty Reboot? Muita coisa de coisas que não jogo. E o Gritty Reboot, que saiu na PS3? Oi? Nunca ouviste falar nisto? Não. Bem, eu não sei como é que se chama o jogo, mas depois vou pôr a imagem. Já há um Gritty Reboot nojento com um Mega... Ah, eu estou a confundir com Bomberman, meu. Lembram-se do Bomberman claro Gritty Reboot sim. Na PS3? Não, também não. Ok. Mas não sei o que é que estás a falar. Ok, esqueçam. É um Bomberman Gritty Reboot, não sei como é que se chama o jogo, mas era tipo 3D, o gajo era todo realista, todo. Acho que é supostamente muito mau. Eu agora estava a pensar que era o Mega Man, mas não é, de facto. Cruz Credo, vamos falar disso. Bom, tu estás entusiasmada com o Mega Man 11 ou não? Só que eu não tinha um PS4 porque nunca ganhei. Viste o aspecto do trailer? Estou a brincar. Mas compra no PC, no teu Steamzinho. Caguei, não quero. Não tenho interesse. E supostamente as coleções de Mega Man Estou bem interessada. A Legacy, é assim, Legacy Collection 1 e 2 vão sair para a Switch. Esse eu vou entrar, acho. Que é tipo do 1 ao 10. Sim, do Mega Man 1 ao 10. Das duas, sim. Vão sair no... E sabes mais alguma coisa sobre o Mega Man 11? Alguma coisa tipo específica? Ok. Sei que é um jogo que está a ser... Que nunca mais... Que os fãs estão à espera tipo há 34 mil anos. Mudou o aspecto visual. E o aspecto visual está assim mais está slick bonito, e... Yeah. Eu admito que quando vi tipo o primeiro segundo fiquei um bocado não gosto. Onde é que estão os pixels? Não, mas foi só assim, tipo, literalmente durante para aí um segundo foi tipo ok, não é assim tão mal. E de repente comecei a gostar das animações. Elas têm umas animações fixes, yeah. Em movimento, as coisas, não sei o quê. Portanto, entrou. Mas o primeiro segundo foi não sei. Yeah. Mais notícias. Bridge Constructor Portal, ouviram falar nisto? Claro que sim, eu fiquei bué. What? O que é o Bridge Constructor? Eu parei um bocadinho. Isso é um jogo que existe... Ah, eu acho que é literalmente o que estás a dizer. Pois, é literalmente o que estás a dizer. Mas é um jogo que já existe. É um mecânica de jogo, é um tipo de jogo mesmo, é um modo. Yeah. Tipo... Yeah. É fixe, é tipo... Os gajos chamam-se Clockstone Software. Mas é para mobile, não é? Sim, há para mobile, acho que também há para Steam, para PC. Yeah. A Valve é basicamente, tipo tens duas plataformas, tens de fazer uma ponte e tentar sustê-la... Com a física e não sei o quê. E é fixe, eu já joguei esse tipo de jogos. Não, eu não devido. Assim, a Valve está a brincar com a vida dela. Yeah, ela quer ser... A Valve já não quer saber de jogos. Não quer, meu. Eu sei, já percebi a semana há muito tempo. Porra, o Half-Life 3 e a porra do Portal 3, não é que há? Não, o Left 4 Dead 3, tipo, não interessa. Há 100 anos. É tipo... Já é um meme gigante isso. Mas para quem não sabe, pronto, foi anunciado o Bridge Constructor Portal, que vai sair... Dezembro, dia 20, é já agora. Okay. Vai ser para PC, Mac, Linux, mobile. Um jogo para eu ignorar. E Linux, meu. Yeah, pensaram em todos. Esses foram longe, meu. Também vai sair para PS4 mais tarde, Switch e Xbox One. E é uma colaboração entre a Valve e a Clockstone Software. Portanto, a Valve, de facto, já não quer saber. Não. Mas até tem uma hora engraçada. Pronto, tens de construir pontes, levar um caminhão de um lado ao outro e vai envolver portals. Yeah. Já há um trailer e tudo, e eu acho que até... Está bem, mas o Portal não é só cena de teres portais. O Portal tem a ver com... Sim, a história. A história que era a parte boa desse jogo. Não, é não tipo... fica no ar. Portal, ok. Então, olha, bora pôr portals com caminhões. Yeah. Uau! Não, mas é tipo... É aquela estúpido, coisa que não... Estúpido. Por isso, simplesmente, eu nunca ia imaginar. Eu não vou, olha. Eu não vou papar essa merda. Não, é que a Valve vender as mesmo. Marcas deles desta forma faz-me um bocado de confusão. Porque eu pensava que eles protegiam as coisas mais, estás a ver? É... Mas acho que é mesmo isso, eles estão-se mesmo a cagar. Mas isto não tem um ar horrível, calma. Não tem. Só não é. Não, é, não é Portal. A cena é tipo, quem é mesmo, tipo, quem é mesmo fã? Logo, sim. Não é, mas pronto. Eu quando vi o título fiquei ao início, cinco primeiras palavras, tipo... Ah! E depois fiquei um pouco desiludida. Aliás, o artigo que eu vi foi... Vai ser um novo jogo de Portal, mas não é o que estás a imaginar. E, pois, olha... Um bocado de clickbait. É, de certeza. Mas é real. Mas é real, não é? Porque eu sem querer assustar-me, tipo, vejo... desliguei logo a janela. Tipo, fuck! Caminhões. Um curto para carros. Desculpa, ali estamos a ser boas. Jogar polibrito. E várias pequenas notícias para acabar. Gang Beasts é um jogo que eu já estou a olhar a tipo... Não é olhar, é tipo... Cobiçar. É o quê? O Gang Beast é tipo um jogo, um party game, em que tem tipo bué bonecos, bué coloridos, todos bumbly, bué físico. Stick figures. Mais ou menos. Bem. Eles têm que, e tipo andam à luta. Imagina, e é tipo bonecos de gelatina. Tipo, é assim, uns bonecos de gelatina em que andam todos à porrada e atiram-se. Havia tipo assim meio tipo de cima. Sim, quase. E não. O cenário é bué da simples, é tudo bué da básico. É relativamente simples. Sim. Há vários. É difícil de diferentes. Saber. É. Mas eu acho que sei qual é porque acho que E assim é multiplayer para jogares com outro pessoal, etc. Não, tipo, não é uma cena bem fofa que eles fazem tipo com cones. Tipo, tens um cone e vais agarrar o cone e andas assim com o cone na mão. Maybe. Então, olha, vou-te pôr aqui umas imagens no computador para tu identificares. Gang Beasts, é isto? Não é bem isto, estavas a pensar? Estou a ver outra. Se calhar é. É esse mesmo. Pronto, e é bué divertido porque é bué caótico e bué impossível de controlar. E é bué da fixe quando fazes merda com os outros. Eu quero jogar este jogo há muito tempo, mas não tenho forma de jogar nisto na Steam. E a notícia para aí é que já há uma data confirmada para o resto das plataformas no dia 12 de dezembro. Portanto, está tudo a sair agora no dezembro. Meu Deus, janeiro vai ser tipo promoções, vamos embora. Yeah. Dinheiro de Natal. O developer é Bone Loaf, eu agora digo sempre o developer, não é? Tenho aqui claro. O root, tenho sempre que respeitar, as pessoas fazem os jogos. Publicado pela Double Fine. Dungeon of Respectable. E vai sair, né? Isto é a PlayStation 4, é a data que foi confirmada. Ok. E eu quero jogar finalmente, porque assim eu consigo jogar. Parece ir. É fixe para parties, porque é super. Uhum, E uma outra pequena notícia. Em 2017, no ano em que estamos a viver agora, saiu um novo jogo de Game Boy. Não sei se ouviu falar disto. Como assim? Conta mais. Tangram Games lançou um jogo chamado Tobu Tobu Girl. Ah. Só se vê no Japão, então, não é? Não, não, acho que não. Podes encomendar e podes, se não quiseres, podes encomendar uma cartridge física e jogar no teu Game Boyzinho. Ou então sacar um ROM deles. A versão... E jogar num emulador. Uau! Podes jogar. Não, mas eu adoro isso. Eu acho bem fixe. Isto já aconteceu várias vezes, acho eu, mas eu acho bem fixe quando agora ainda saem jogos tipo da NES ou Super Nintendo. Acontece com alguma frequência, acho que é a Dreamcast, não é? A Dreamcast não tem tipo uma enorme comunidade de pessoal que faz jogos de propósito ainda hoje para a Dreamcast. É acho que é muito fácil gravar pois. CDs para a Dreamcast. Pois. Assim, uma pirataria tão fácil. Que acho que é mesmo fácil. Eu estou à Dreamcast. Eu nunca tive nenhum, mas há jogos eu lá. Eu não tive na altura, tenho agora. Jet Set Radio era espetacular. Esse jogo adoro! Quando saiu a Dreamcast, aquilo era do caraças, os gráficos. Era muito bom. A Dreamcast estava à frente das outras. O comando, tipo, tinhas um ecrãzinho onde... Uhum. Eu lembro-me muito rápido. O cabo era entre as tuas mãos, isso é que era a parte pior. Mas o comando tinha, tipo... Eu lembro-me que no Tomb Raider Chronicles, quando fazias o loading, aparecia a imagem do ecrã, tipo, no comando. Não te recordas disso? Eu nunca joguei, mas sim, eu sei do que estava a falar. Uma das melhores implementações desse ecrã, que esse curto é, nunca joguei essa versão, mas sei que existe, que é o do Code Veronica, do Resident Evil. Tu tens, podes ir ao menu ver quantas balas é que te faltam, a tua vida, etc, como qualquer Resident Evil, porque não tens no ecrã, mas se tu olhas para a coisa, diz lá a vida que tu tens e diz o número de balas que tens, assim, nem tens que ir ao menu. É fixe essa cena, porque... essa consola é e tinha boa. Internet, era a única que não precisavas de comprar um modem à parte. Já tinha ligação para a internet. Nunca disse essa cena, era muito pequenina. Não, eu também não, eu nunca tive, mas acho que a comunidade de Phantasy Star Online era tipo enorme. Ah, ok. E a premissa, vou só aqui continuar. Tobu Tobu Girl. Your cat is floating into the atmosphere and you are the only one who can save it. Jump, dash and flap your arms to maneuver around perilous obstacles, racing against the clock to retrieve your pet friend before it is too late. É uma espécie de plataforma em que estás sempre a subir. E tem ar cute, eu gosto quando isto acontece. Não é? Eu também. Ok, pronto. Gostavas de fazer arte para um jogo de Game Boy em 2017? Não, porque eu não gosto de fazer pixel art. Oh. Dá muito trabalho. Dá? Para animar dá muito trabalho, eu não curto. É que estás bem limitada a pensar... Para animar não tenho paciência. Difícil, tipo aquela história do Super Mario ter um bigode na NES. Não era um bigode, era tipo a boca, só que eles não tinham espaço suficiente para fazer os pixels. Era os pixels. Sério? E então passou a ter um bigode porque sim, mas era só para separar tipo o nariz. Imagina Super Mario sem bigode, era tipo. É criminoso neste momento. Off-putting. Creepy. Não, mas não tenho paciência para isso. Mas deve ser complicado, não é? Um challenge. Nessa altura, meu, que trabalhão. Bom. Não, imagina. Então, e o Game Boy, eu nem sei qual é que. Sabes qual é a resolução do Game Boy? Agora sei. Fico curioso. Nope, dos pixels. Não sei. Mas tipo. 4? 4 pixels. 1, 2, 3, 4. Não, mas não tinha 100. Tinha não, sei, não é isso, não tinha 100. Tipo, para aí. Tinha 80 e qualquer coisa. Devia de ser. Para aí 86 ou assim. Escrevam nos comentários, porque nós não sabemos. Bacuradas. Bacuradas da show. Bacuradas. E última notíciazinha, que não é bem uma notícia, é que hoje, no dia da gravação, portanto, provavelmente quando nós já lançarmos isto já passou, vai decorrer os Video Game Awards. Dia 7 de dezembro, que pronto, é mesmo hoje, de facto. É madrugada para nós. Os nomeados para melhor jogo são, Rui? Bem, há tantas... nomeados são só 5. É o Horizon Zero Dawn, o Persona 5, o Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e o PUBG. PUBG? É o PlayerUnknown's Battlegrounds. Aquilo que eu já te falei da ilha de 100 pessoas que se atiram lá para dentro. Depois perguntaste-me se era uma developer portuguesa. Estás a sério que essa cena que foi... Que é um jogo que ainda não vai sair agora em dezembro. Eles estão safos, está bem? Não estão safos. É tipo, olha... Permites-me uma pequena rant. Sim, pode ser uma pequena rant. Eu não vou mencionar o PUBG agora. Apesar de que é parvo, porque o jogo não saiu. Mas, pior do que isso para mim, um dos nomeados para melhor multiplayer... é o Call of Duty. E o Call of Duty tinha saído há um dia antes das nomeações terem sido feitas. Pá, é tipo, nomear um jogo, tu assumes que vai ser muito popular antes dele sequer ser popular. Não, isso é estranho, isso é estranho. É pá, é estúpido. Isso eu não sabia. Isso para mim está-me mesmo a dizer, tipo, pá, esta cena é um bocado tipo, olha, a Activision quer a atenção dos Game Awards, se é preciso. Porquê que os Oscars... Ok, muitos problemas com os Oscars, enfim, mas porquê que os Oscars são feitos em fevereiro, no ano a seguir? É porque são os filmes do ano passado. Porquê é que os Game Awards não são em fevereiro ou em março do ano seguinte? Devia ser, mas é para ganhar mais atenção aqui na altura de dezembro, acho que é sempre mas melhor. Estas cenas irritam. Acho que... Está bem, pronto. Enfim. Esse jogo foi nomeado para... Está bem, pronto, ok. É tipo... Atira o seu mérito, não é? Assim, acho que tem o seu mérito, mas... Eu acho que não, mas há de ter... Há de ter algum que não estou a ver. Pois, é, não, mas é, à frente de tantos outros, este ano foi peculiar. Sim, é que tipo, estão todos aqui, está este gajo aqui, tipo, não mexei, pessoal, mas defende, defende, Luís, tu és o que joga esta cena, não sou o quê, o PUBG? Sim, defendo o PUBG. Epá, o PUBG é um fenómeno tão gigante deste ano que toda a gente está a jogar aquilo que é impossível ignorar, saindo este ano. Não, é impossível ignorar isso, eu percebo. Pode não ser muito o teu jogo, não sei o quê. Eu tenho curiosidade, a cena é... Sim. Eu acho que tem espaço ali, sinceramente. Sim, mas metê-lo à frente de todos estes jogos. Opá, não sei, não se trata de. Isto é sempre tão chato. Os awards é sempre um bocado. É a mesma coisa que aconteceu ano passado, eu não vou falar mais. Ok. Ok, vai. Não vais mesmo. Para a semana acho que teremos a oportunidade para falar um bocadinho mais do que aconteceu nessa cerimónia, certo? Estamos a lançar isto no dia em que vai acontecer. Sim. Espero que tenha um apresentador boeda quirky, boé cringy. Quero quando as cenas são ao vivo, quanto mais cringe melhor. Ai, adoro. Internet com boé attitudes. Ou então tipo aquelas piadas boedas estúpidas, boé. E que ninguém se ri lá. Jogos. Ouve só assim, tipo. E depois vão pôr lá tipo Bruno Mars a cantar uma música os nerds são todos tipo. Mas vai mesmo, não sei. É sempre um pop guy que está bem deslocado e que eles estão-se nas tintas lá. É um bocado isso. O Bruno Mars não tem que ir para a câmera. Toda a gente olha para o relógio. Ele não tem que ir. Eu já não lembro qual foi a cena que aconteceu. Era um evento qualquer destes e era tipo Jason Derulo a fazer lá uma música. Quem é esse? Jason Derulo. Derulo. Vocês não conhecem o Jason Derulo? Oh meu Deus, vocês Derulo, não. Eu não sou hip. É um gajo de pop. E que estava a cantar uma música, coitado, eu estava a sofrer por ele, que era tipo, com boa energia, yo, boa pop. E o pessoal tipo, get the fuck. Está com a andar, quer saber se não vá. Pá, é a pior situação para aqueles artistas. Give me money, give me prizes. Não, mas há sempre, é tipo, a E3 também, todos os anos tem os seus cringy moments. Ai, mas houve um ano em que foi mesmo ridículo, acho que foi a Ubisoft que tinha um apresentador super mau. Ah, não, ok. Ridículo. Ah, pá, não, é o Caffeine Man. Isso já foi há boa anos, não é? Foi há boa anos. Yeah, isso é uma mas coisa é espetacular. Mas uma das melhores cenas, acho que é das melhores coisas que vocês podem ver na internet inteira. Vou já ver. Por favor, a sério, vão ver. Konami, a conferência da Konami de 2010 é inacreditável. É? Eu nem vou dizer mais nada. Ok. A conferência de 2010. Vejam os melhores momentos ou vejam na totalidade, não interessa. Mas isso em que evento? Na E3. E3, ok. É perfeito. E3 tem tão bons momentos. Olha, e agora vamos passar para as fake news, Ruth, o theme. Participa, Já esticaste demasiado isso. Tá bom. Nice. Vamos para a secção das fake news, que desta vez vai ser apresentada pela Ruth Soares, porque foi ela que perdeu na semana passada. Vai ser mal apresentada. Exatamente. Pronto, o que é que são fake news? São três notícias desta semana. Duas delas são falsas, uma delas é verdadeira. E eu e o Rui... vamos ter que adivinhar qual é a verdadeira e caso não adivinhemos, vamos com uma consequência que será posta em prática na semana que vem, no episódio seguinte. Ruth, quais são as tuas propostas? Então vá, são três, não é? Ainda por cima ela vai fazer de cabeça, porque esqueceu do papel, isto vai correr super bem, tenho a certeza absoluta. Típico Ruth. Tenho que me preparar já o que qual é a consequência. Bem. Então vá. Ruth, quais são as fake news da semana? Então olha, vou começar... porque eu esta semana como joguei Magic, vou começar com uma notícia relacionada com o Magic. Ok, estou lixado, sim. Não, é uma cena muito fácil. Ok. Foi anunciado o dia de lançamento da nova edição Magic. Ok. Ok. Não vou dizer o nome porque eu não consigo dizer o nome, é bem difícil. Ok. Tem sempre aqueles nomes esquisitos. Exelan ou Exelan. Exelan. Yeah, ok, isso é a tua primeira notícia. Tu até podias inventar e eu não fazia a mínima. Pá, por mim não faço ideia. Não, o dia que foi anunciado é 28 de janeiro. Ok. Agora, tipo, pode ser verdadeiro ou pode ser falso, eu não sei, não é? Pois, é verdade. Pronto. Anunciaram este dia para esta edição. E estás super contente. Eu estou bem contente, eu quero bem que aquela merda saia. Oh, para... meu Deus, ela está aqui a dar um jantar gigante. Ou então, vá. Ok. Eu... Vá, Ruth, e qual é mesmo esse? É mesmo bom. Qual é a seguinte? Pronto. A seguinte tem a ver com o Mega Man 11. Okay. Que saiu a notícia esta semana e está bem da fixe. E estávamos a falar um pouco dos visuais, não é? Sim. Da cena, que é bem da boa, e são bem da bonitos, não sei o que mais. E há uns pormenores que eles acrescentaram nas animações que são referentes à mudança de equipamento do Mega Man. Uhum. Então faz um movimento ou faz um ataque, o equipamento muda. Uhum. Okay. E pronto, e agora é isto. Ok, isso é uma notícia? E há. É, porque saiu, é mesmo uma cena, tipo, é um pormenorzinho que tem destaque. Sim, isso não havia nos outros, que tem eu saiba. Destaque. Ok, sim. Qual é a terceira notícia? Eu estou só confuso neste momento. Sim. Estás confuso. Sim. Não, porque tem a ver com... Porque houve todo um step-up no visual do Mega Man. E isto pertence ao pacote step-up visual Mega Man. Ok, ok. É assim que se chama o pacote, estou a dizer. Ok. Assim que se chama o pacote. Ok. Terceira notícia. Outra. Inventa lá, agora em 2020. No Monster Hunter World, okay. Assim para a PS4, okay. PC, Xbox, uhum. Não sei o que. Pá, é três jogos que... Vai, ok, vá. Sim. Você não joga Monster Hunter? Não, não. Eu jogo, eu não domino nada disto. Eu jogo. É, vai dar bom. Tens vários easter eggs. Uhum. Boas. Sim. E há um easter egg que se refere ao Zelda. Ok. Não acredito. Então é assim, eu vou recapitular. Não pode ser, não. Então tens o dia de saída de Magic, que é dia 28 de janeiro. Uhum. 28 de quê? Janeiro. Ok. Estou a ver se tem ganas. Estás a tentar. Oh, God. Tens o Mega Man com as animações dele, uh-huh. Super fofinhas, e que os fatos mudam, uh-huh. Ou as peças mudam, dependendo da ação que ele está a fazer. Tipo, uh-huh. Ele sobe. E muda, dá um tiro e muda. Neste aqui só, há duas falsas e uma verdadeira, certo? Confirmas isto? Confirmo, okay. Sim, senhora. E tens o Monster Hunter que tem easter egg, o Monster Hunter X que tem easter egg para o Zelda. Referente ao Zelda. Bem, easter eggs é tão difícil definir o que é um easter egg. Se calhar até há e o Ruto não sabe. Eu estou a achar o easter egg de Zelda muito vago. Primeiro, porque não pode referir Zelda a sério. Não pode, não refere Zelda. Tipo, é uma frase. É um easter egg, mas isso há muitos jogos. Mas é uma frase? Sim, é uma frasinha. Só que já não me recordo qual é a frase. A pior parte é que vai haver como playable character a rapariga do Aloy no Monster World. Pois vai. Mas por isso foi nisso que eu pensei logo. Isso é uma parceria com a Sony. Portanto, eu estou lixado completamente e vou falhar este jogo redondamente. Temos follow-up questions? Ou... Não, acho que não. Acho que não, porque ela também não pode estar a falar demasiado. Eu lembro-me no trailers do Mega Man. Eu lembro-me dele ter vários fatos, mas não me lembro da transição. Uhum. Não me lembro de haver uma transição, uma animação de transição. Eu assumi que são fatos. Qual é a verdadeira? Qual é a verdadeira? Eu penso aqui fazer merda, estou secando a bosta. Opa, não sei, eu não faço ideia. Okay, eu já sei qual é que vou dizer. Qualquer coisa. Eu já sei qual é que vou dizer. Então vá, Rui, avança primeiro. Eu pensar. Não podes, depois ele vai ter que fazer. Então vá, quando eu tiver decidido, espera aí, deixa-me pensar. Isto é pele tesoura, tu diz. Então vá, eu já decidi uma. Já? Sim. Vá, ao mesmo tempo. 3, 2, 1. Mega Man. Que é o quê? Verdadeiro. É verdadeiro. Nós achamos que a do Mega Man. Concordamos com isto? É. Ok. Do Mega Man. Será que é essa a verdadeira? É. Que merda! Yes! Bem, mas foi caga. Sinto-me tão bem, meu. Já podes relaxar. Não, de Monster Hunter, tipo. Mas quando também, tu disseste que era uma frase, mas, tipo, eu fiquei. Não, não, mas tens um easter egg no Monster Hunter, referente ao Zelda, que é uma frasinha tipo. Então, Então, mas não, não está correta. Não está correta, ou não está completamente correta, porque é no Monster Hunter anterior, não é no X. Porque o World ainda não tem nada de easter eggs em nada, porque ainda não saiu. Sim, mas a cena é que a beta vai começar agora, portanto, pensei que poderia ser... Isso é a música do falhanço? Yeah. Ruth, então, que é nós que acertámos na notícia verdadeira. Ah, e a Magic é dia 18, não é dia 28. Mas havia, ok. Não, isto é um bom passo à frente no que toca a fake news, que é... elas existem, apenas a mentira mudas, está no mudas um bocado. É pá, mas sempre está complicado. É pá, são as regras. Mas olha que tipo... Mas vais ter que fazer para a semana também. Para mim foi um bocado ao calhas, tipo, sinceramente. Mega Man foi tipo porque era um bocadinho... Mas olha que esta cena está tipo, na GameSpot. Eu fui ver GameSpot notícias da semana, tive lá... Ah, fixe, Mega Man vai sair. Eu fui ver, depois tipo cá em baixo no texto... Tens a cena e falo disso, que, tipo, que ele tem animações novas e que quando está a descer ou a subir, o capacete dele muda e quando está a disparar, a coisa muda. Yeah. Ok, bem, isto é mesmo uma news de rapariga que faz arte de videojogos. Não, mas para mim foi só porque nos trailers só mostram os fatos já feitos. Por exemplo, ele tem um novo poder que é umas pedras aqui, ele já tem esse fato. Yeah. A minha cena foi, ok, eles no jogo eles não vão, acho que à partida não vão obrigar a escolher o poder que eu quero para o nível inteiro. Portanto, tinha que haver qualquer coisa a acontecer a meio. Bom, não, mas, tipo, são pequenas coisas. Tu perdeste, infelizmente, para ti, porque vais ter que fazer mais um quiz para a semana. Não faz mal, vou fazer ainda mais um quiz. Mas estiveste bem porque foi por pouco. E qual é a consequência, Rui? Escolhemos só uma, certo? Não vamos obrigar. Eu tinha uma que é bastante simples. Então diz. Que é, Ruth, tu vais ter que estar o próximo episódio todo com um palito na boca. Ah, que nice! A falar. Está bem? Aí, ok, posso tipo fazer uma personagem com isso? Que eu acho curti, que é. Faz o que quiseres com o palito, desde que tenhas sempre um palito na boca. Então descobrimos aqui que não só o Luís quer tornar isto o podcast Whitman, mas quer pouco a pouco tornar isto um Dungeons and Dragons. Basicamente. Porque já está a fazer tudo uma personagem. Pronto, vais ter que falar com um palitinho na boca. Está bem. Sim, tá. Obrigado, Ruth, pelas tuas fake news. Obrigado, Rui, pelo. Por existir. Por existir e o que é que fizeste de especial? Para opinares. Apontei isso, não? Ixalan. Será? Que é esse o nome da edição? Mas é Ixalan, é Xalan. É Xalan qualquer coisa. Uns pequenos agradecimentos. Obrigado ao Gil Girinhas pela música, para um grande theme do Super Papo Seco. Ruth, não vais ficar com os créditos. E pelo microfone, como sempre, é dele. Convido outra vez ao pessoal que vê os episódios a deixarem feedback nos comentários, deixarem correções, dissermos bacuradas, certeza que dissemos 34 coisas erradas aqui. Perguntas, se quiserem. Sim. Quantos amigos é que o Luís tem? Quantos quê? Quantos amigos é que o Luís tem? Exato, perguntem-me isso, por exemplo, eu respondo no próximo episódio. É que cima, tipo, é tipo zero, porque nem nós somos. Tipo, eu sou conhecida e mesmo assim é tipo... Distância, se faz favor. Alguma distância. É isto, pá. Olha, nós fizemos um bocadinho a correr porque nós estamos apressados na gravação deste podcast. Podíamos ter ido mais a fundo aqui sobre certos tópicos, acho eu. Acho que para o próximo vamos explorar aqui coisas um bocadinho melhor. Não falei do melhor jogo que joguei esta semana, The Witness. Podes continuar. The Witness, jogaste The Witness. Incrível. Mais um cliffhanger para o próximo episódio. Vamos falar sobre isso no próximo episódio. Meu Deus, fazemos isso mais vezes. Cliffhangers. E Video Game Awards. Vamos saber qual é o melhor jogo do ano. Isso já amanhã. É PUBG. Já deste o prémio. E obrigado. E até para a semana. Espero ficar melhor e vou beber o meu chazinho. Finish him.